choveu no sertão do meu coração. Chove chuva, mas não tem nada não. Já entreguei a Deus. É, a chuva que veio, veio dos olhos teus, dos olhos teus. Clamei uma vez mais e já me concedeu. Ação de luz.